É o Bug, Bug, Bug. É o Corre. Vixe, muita treta, continua a treta. É o Corre. É o Bug. Cê é louco, cachorreira. Vixe. É o Bug, Bug, Bug. Maloqueiro mesmo, favelado mesmo, suburbano, periférico, eu sou isso mesmo. Playboy tenta ser, mas nunca vai ser igual a nós, não mesmo. Mas nem ferrando, mas nem pagando. Quem é, é, quem não é, não é, né? A riqueza dos pobres é cultural. Playboy tem mais é que pagar um pau. Uou. E paga nós pelo show. Uou. E paga nós pelo show. Uou. E paga nós pelo show. Pega a visão. Faz uns séculos que essa fita tá assim. Roubaram meu avô, agora vão roubar de mim. Dizem que os bandidos vêm do gueto e miram sempre nos pretins, sempre nos pretins. Mas o demônio mesmo tá lá na presidência da multinacional. Também tem muitos deles no Congresso Nacional. Nos roubam, extorquem, apenas mentem e fogem. Apenas mentem e fogem. Apropriação indébita do meu bem. Vem, vem. Indébita, intelectual e cultural. Roubaram BB King, roubaram James Brown. O pagodeiro Mauricim, cês não me enganam. Não. Nunca serão originais do samba. Pois bamba é bamba. Bamba é bamba. Maloqueiro mesmo, favelado mesmo, suburbano, periférico, eu sou isso mesmo. Playboy tenta ser, mas nunca vai ser igual a nós, não mesmo. Mas nem ferrando, mas nem pagando. Quem é, é, quem não é, não é, né? A riqueza dos pobres é cultural. Playboy tem mais é que pagar um pau. Uou. E paga nós pelo show. Uou. E paga nós pelo show. Uou. E paga nós pelo show. Pega a visão. Cala a boca zica, deixa nós seguir. Na fé, na luta, mantenha a postura. Olha, olha a conduta pra não se tornar um. Igual escravagistas que começaram com tudo isso. Igual racistas que continuam o serviço. Lixo, lixo, lixo, lixo. Dane-se esse lixo. Nos empurrarão pro morro e pro gueto. Tem pobre branco, tem pobre preto. Escravidão antiga não teve reparação. Escravidão atual já não faz distinção. Desigual, distribuição. Imposto pra pobre e pro rico não. Cadeia pro gueto, condomínio pro bacana. Cristo logo vem pra zerar essa barra insana. Mas até morrer, orgulhoso de ser o quê? Maloqueiro mesmo, favelado mesmo, suburbano, periférico, eu sou isso mesmo. Playboy tenta ser, mas nunca vai ser igual a nós, não mesmo. Mas nem ferrando, mas nem pagando. Quem é, é, quem não é, não é, né? A riqueza dos pobres é cultural. Playboy tem mais é que pagar um pau. Uou. E paga nós pelo show. Uou. E paga nós pelo show. Uou. E paga nós pelo show. Pega a visão. É o boy. Muita treta, continua a treta. É o Corre. É o Bug. Cê é louco, cachorreiro. É o Bug, Bug, Bug. É o Bug, Bug, Bug. Pega a visão. Pega a visão. O meu vingador logo vai voltar. Ou vai.